Frequência 3601, POB de 182, Alverna Galeão, autonomia de 4 horas e 1, pronto para o táxi. 3601, autorizado o táxi, via Índia até o ponto de espera, torre 1, 18, 95, ajuste no 013, Mongol. Índia, ponto de espera 1295, 1013, 3601, bom dia. Bom dia, Tan 3601, ponto espera da 1-0. Tan 3601, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento calmo. Sim, decola da 1-0, Tan 3601. Salvador, 961, passa ao centro. Você está passando agora ao nível 230, chame Recife agora, na frequência 13325 e alternado 1251. Tan 3601, decoladas 45, controle 120, destino 8, no voo. 208, Tan 3601, boa. Bom dia, na escuta do Tango, Ian, chegou? Salvador, bom dia, Tan 3601, cruzando 2000 pés na Dael. Tan 3601, contato radar, sua para nível 340 no Pedadar. 340, confirme a última mensagem. Saída da El. Saída da El, 360. Centro de Motiva para o TAN 3601. Sei, TAN 3601. Confirme para o TAN 3601. Centro de posição Leda. Centro de Leda, 3601. Graças. Latam 3601, chame agora Recife, frequência 13325 e alterna 1251. 3325, alterna 9063, desça para nível de voo 050, ajuste padrão. Está confirmando, poderia voar por de volta? 065? 63, foi isso, 63. Poderia confirmar com 063? 9063, autorizado direto ponto, desça para nível de voo 050, ajuste 1093. 8, foi. One for arrival, turn flight level 060, NH 1013. 1013 down, Tá. Fala, muito bom dia, o TAM, Papa Romeu, Mike e Yankee India. Papa Romeu, Mike e Yankee India, prossiga. Mike e Yankee India se encontra no pátio principal, posição meia dúzia, solicita autorização para o pátio remota principal, posição 13 remota principal. Da 6 para 13 remota do pátio principal. Para meia dúzia, para remota 13, autorizado, autorizado, chama término, Mike and King. Ciência, autorizado. Solo Mike, Yankee Golf, parceado na posição número 2. Bom dia, obrigado. Bom dia. Controle 9063, solicita prosseguir, Duna. Autorizar direto Duna, gol 9063. Direto Duna, 9063, pode continuar a descer o 2000. Autorizado 2000, gol 9063. Permanece agente padrão, autorização para o sistema CLS-3. Reposta prisada. 2000 Duna, recuperação prisada aqui, o gol 9063. Alpha 083, descend 3,000 feet, in 8013. 1013, down 3,000 feet, Europa 083. Papa Romeu, Mike Yankee, de forma PM do reboque, no pátio principal remota, número 13, muito obrigado, boa noite. Sente no visual, bom dia. Localizador Gol 9063, fala da. Gol 9063, complete final do procedimento INS X-Ray, chame torre 118.95. 2954. Alpha 083, descend 2000 feet. Can 8103, clear. ILS final post, post 7. Okay, down 2000 feet on QNH 1013, clear ILS approach, runway 10. Will report established, Europa 083. Calmo, estou no zero molhado e escorregadia. Esse molhado escorregadia é o pouso autorizado no 0090 na terra. Alô, Salvador, bom dia, minha vez, muita informação de viagem. O portão 05, utilização Guarulhos, 360. Canal 6251, autorizado Guarulhos, via Apesolo 10 até Taubaté, nível 360, decolagem da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva, transponder 5011. Controle 120, décima 8. Cuidado, gente, para Guarulhos. Correto, achanamento 251, na posição 5, chame pronto. Chebeca, achanamento. Libere a direita, chame 1-2-1-1. 2-1-1. no, na direita, bandeira. Olá, bom dia. Vamos dar minha treinadora. 9063, Alfa Juliette, portão 7. Juliette, portão 7. 9063. Alpha 083, complete final, tower 118.95. Tower 118.95, Alpha 083, good night. Zero eight three tower. Go ahead for Europa 083. Europa 083, clear to land, runway 10, wind calm, runway 10, wet and slippery. Okay, runway wet and slippery, and clear to land, runway 10, Europa 083. Papa 03, ground at 16. Vacate to runway via taxiway Golf and call 121.1. By Golf 121.1. Europa 0 8. Solo Salvador, é o Mike Zulu Juliette. Aguarde, Mike Zulu Juliette. Ground, boa tarde, Europa 083, Paquete Magal. Europa 083, approve taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet 211, Europa 083. Mike Zulu Juliet, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da área remota número 12, posição 12, para o finger de número 612, parte 1. Da 12 para o 612, mantém a posição aguardando, Mike Zulu Juliet. Aguarde, senhor. Mike Zulu Juliet, na posição 12 do Pátio 1, no para meia dúzia. Autorizado, chama término. Será feito, obrigado, senhor. Salvador, boa noite, é o 3597, quem está Juliette? 3597, boa noite. Voe Bonf para interceptar a chegada da Bonf. Desça para nível de voo 050, ajuste no 0136. 050, com a empresa, está 3597. Eu vou à posição pelo, senhor, está 3597. Autorizado, direto pelo, senhor, 3597. Paulo, Oceaner 6251, no portão 5, com pushback de acionamento. Autorizado, chama o táxi, Oceaner 6251. Quem chamará a próxima táxi, né? 6251. Paulo Salvador, é o Mike Zulu Juliette, informando o término do reboque, ponte 612. Obrigado e um bom dia, senhor. Excelente, bom dia. Oceania 6251, está com 158 a bordo, 158 a bordo e 5 horas e 30 de autonomia alternando o galeão. Na 6251, táxi autorizado via Bate 1, Índia, ponto de espera torre, 1 no 8 decimal 95, Kenegal no 013. Passado no 013 e segue o táxi via Bate, Índia, ponto de espera 1 no 0 2 95, na 6251, bom dia. Informe via chegada Mari, deixa até o nível de voo 0620, ajuste padrão. Mantém inicialmente o perfil número 2 na aproximação. Salve, Salvador. Muito bom dia. Bom dia, prossiga. Quem falou? Foi um teste de áudio, grato aí. Presente, alto claro. Patango Whisky Yankee Uniforme reduza para 2509. Confere, aguarda pra cota. Aguardando. 6251 autorizada, linha de decolar, pistão no zero, vento calmo. E a linha de decolar no zero, 6251. Autorizado final do procedimento ILS-3, a pistão no zero, rebota estabilizada. Rebota estabilizada, 737, 5 na 7.